A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para um programa muito especial. Tô muito feliz de estar gravando esse programa. Foi muito pedido e eu confesso que os ouvintes aí do Sociedade Primitiva ficaram bem animados com essa possibilidade. Agora está se tornando real. Recentemente, nós fomos o único programa de toda a internet, aí, de podcast. Nós fomos o único podcast que teve a coragem de defender o certo, de mostrar a grande sacanagem que foi feita com um canal famoso aí no YouTube por causa das polêmicas. E nós fomos o único que tomou a frente, inclusive fomos muito criticados, já foram lá reclamar pro dono do servidor, maior choradeira, mas nós não vamos arregar. Se precisar, pra defender o certo, pra defender o honesto, a gente vai até as últimas consequências, a gente não vai fugir da batalha, não. Sempre na defesa do direito dos homens, da sacanagem misândrica que tá sendo feita contra os homens. E hoje, quem vem aí participar do programa é o Caveira Games. Você prefere Renan ou Caveira Games? É o Caveira. Caveira tá bom. Largo, tá bom. Tá tudo bem com você, meu irmão? Tranquilo, mano. E tu? Tranquilo, mas eu confesso que eu dormi muito mal. Até vai parecer bobeira pra você, mas eu fiquei preocupado de verdade. Porque eu sei que você mora no Rio de Janeiro e a gente tem a informação aí que quando tem essas denúncias absurdas, a turma aí mete no pneu, né? Nós ficamos preocupados com você. Mas aqui é a milícia, cara. Aqui não tem isso, não. Pagou um dinheiro, a milícia protege. Não é nada, não. Meu irmão, mas eu confesso que eu fiquei muito preocupado mesmo, de verdade, cara. Aquele programa que a gente soltou aqui, eu gravei na correria mesmo, porque eu me senti muito ultrajado, muito desrespeitado com a sacanagem que foi feita com você. E eu até achei bacana, quero te dar os parabéns, você ter atendido a gente, porque esse aí é um tema muito, muito importante. E que sim, apesar sim. Você mesmo falou pra mim, você mandou no áudio pra mim, que você nem esquentou cabeça, tudo, mas eu sei que você tem esse tipo de informação, que tem muitas vidas aí que estão sendo devastadas com esse tipo de mentira. Você tem essa ciência, não é, o Caveira? Sim, sim. Mas então, eu não aceitei a gente conversar pelo fato de você estar do meu lado. Eu também aceitaria se fosse uma pessoa dessa que estivesse acusando, entendeu? Só que, mesmo eu fazendo aquele vídeo provando das 10 mentiras, ninguém tá disposto a debater comigo, entendeu? Eu vou no privado dos caras mandar mensagem, eles leem e não respondem, entendeu? Porque eles querem. Eles sabem, cara. Não é que eles estão dando a informação errada porque souberam errado. Não, eles sabem sim. Só que eles querem botar essa... fazer isso, mandar informações erradas, porque ele... Minha imagem já é suja, né? Porque eu faço piada no nível humor negro. E o humor negro tem mais gente que fica contra o humor negro do que a favor. Então o pessoal sabe que o pessoal que tá a favor é minoria. E o pessoal que tá contra é a maioria, então eles vão sempre pela maioria, entendeu? Mas não é não, o Caveira. Ah, isso aí que você falou, concordo. Mas isso aí a gente já tem trazido aqui. Esse programa tem 2 anos. Perto de você, a gente é moleque, porque você tá há muitos anos aí. E só que durante esses 2 anos a gente já trouxe alguns casos aqui no programa, o Caveira, que é o seguinte. Essa geração agora, pensa se você já não viu isso. Eles querem, na cabeça deles, eles cresceram. O povo falando que eles são especiais e tudo. Então eles querem revolucionar o mundo. E aí eles querem brincar de ser herói. Só que pra ser herói tem que ter um vilão. A gente já trouxe aqui, ô Caveira, casos onde a pessoa foi perseguida na faculdade por causa de escolha política. Vamos dar nome aos bois. O rapaz escreveu no Facebook que ia votar no Bolsonaro, foi perseguido. A gente trouxe esse caso aqui. Então eles querem brincar de ser herói e tem que achar um vilão. E infelizmente, eu falo com tristeza, a roleta girou e foi o rabo seu que parou agora. Agora eu sei que tem que ser o vilão pra eles brincar de ser herói. E quantas vidas estão sendo destruídas nisso aí, ô Caveira? Verdade. Mas então, cara, você tocou num ponto interessante, no caso de perseguição. Eu não sei essa galera do conservadorismo tem esse negócio de perseguição porque ninguém persegue, cara. Tipo, falando, eu tô perseguindo a Monique. As coisas, as piadas internas que eu faço no meu canal, eu faço no meu canal. Eu não mando ninguém lá do meu canal lá na Monique. Eles estão te perseguindo? Olha os comentários. Verdade. Olha os comentários do vídeo dela. Não tem ninguém falando, meus inscritos falando mal dela, ou falando assediando, oiê, entendeu? Não tem ninguém fazendo isso. Isso foi mais de um ano, assim. Na verdade, esse mês foi 5/7, já fez um ano disso. E ninguém foi lá pra fazer isso, entendeu? Ele sempre vem no meu canal. Mas você não se sente injustiçado com isso? Eu acho interessante, eu não sei, às vezes pode ser que você seja muito evoluído pra mim, porque você não fica puto de ver a injustiça que tá sofrendo, cara? Você tá sendo injustiçado, maluco. Cara, eu nem ligo. A pessoa me deram 3 mil dislikes, 4, 5 mil dislikes. Cara, eu nem leio. A pessoa bota comentário lá, eu falei assim, eu nem leio, cara. Eu não tô nem lendo esses comentários. Estão botando pra mim ver, eu não vou ver. Entendeu? Mas você desenvolveu isso? Ou você. Não sei, como é que você. Esse tipo de comentário nunca te machucou? Nunca te deixou puto? Não. Já me deixou muito puto, mas não foi esses casos assim, não. Tô no YouTube desde 2011. Então, no início, a galera vem quebrando o pau mesmo. No início, antes de começar a estreita, tipo, quando você tá começando, entendeu? Ou, por exemplo, você é um canal pequeno. Vamos supor que você tenha 100 inscritos. Porra, eu sou jogador de Resident Evil. Eu não tô me gabando, não, jamais. Mas eu treino pra tentar ser o melhor, entendeu? Uhum. E eu sou o único do Brasil que fez o Resident Evil 3 na faca, do hard, sem danos. Entendeu? Eu já tinha feito isso quando eu tinha menos de 1000 inscritos. Quando eu postei isso, aí o pessoal veio falando, você tá se achando, não sei o quê. Porra, cara, eu só treinei, fiz e postei, entendeu? Uhum. Eu não falei que eu me acho, não sei o quê. A galera manda um desafio, eu tento fazer. Se eu conseguir, vou lá, deixo a live pública. Se eu não conseguir, eu deixo não listado e vou tentando, até entendeu? Conseguir. Assim como estão fazendo GTA até hoje, já faz uns 2 meses. Aí, quando eu consigo, aí foi no caso, né, do gringo lá do Yu, pô, eu fiquei, mano, eu fiquei 6 meses tentando. Quando eu consegui, o cara falou que eu sou hacker. Porra, só porque eu tirei o cara lá do top 3, que é... Esse negócio de speedrun, na verdade, é uma máfia que tem. Os caras não aceitam sair da posição deles. Eu sei, é ego puro isso aí. É, o cara não tem mais nada na vida, cara. E não é que, tipo assim, eu tô passando pano, não. É porque eu sei disso aí. Inclusive, no programa que eu gravei sobre você, eu comentei. Eles fazem isso aí. Esse povo, ele vem, eles tomam tudo pra eles. E aí não deixa mais ninguém se divertir. É como se o cara fechasse aquilo. Então, por exemplo, eu comentei a questão do Magic, por exemplo. Virou isso aí. Os caras fecharam aquilo lá. E é só aqueles caras mais... xarope, mala, que você não aguenta. Aí você não consegue jogar o negócio, aí você tem que jogar sozinho. Você joga só com seus amigos, porque se você for lá é insuportável. Ô galera, tem uma questão sua que foi muito comentado. Inclusive esses dois moleques lá do Central, e que eu já vou adiantar pra você, eu tenho muita pergunta pra fazer pra você, mas eu já vou adiantar. Tomara aí que você tome as suas medidas legais aí, porque você foi muito caluniado. Eu já vou te dar espaço pra você falar. Eu queria que você dissesse uma coisa. Uma das acusações dele é questão de seguinte, que como é que a família desse cara criou esse cara, não sei o quê. Você nunca, pelo menos eu nunca tive essa oportunidade de ver você explicando lá. Como é que é a questão sua, com a sua família, tudo que eles acusaram, parece que você é um monstro, tudo, você tem uma vida normal, assim, porque os caras pareceram que a sua vida é insanidade. Como é que foi a sua criação, por exemplo, a sua infância, foi tudo tranquilo? Então, cara, assim... Quando eu tinha 5 anos, eu fui escravizado no Vietnã. Ficava preso, era indiano, me dando chicotada ali assim de anão. Então foi realmente complicado minha infância. Não, mas falando sério. Cara, eu tive uma infância tranquila, entendeu? Eu nunca fui assim, bulinado na escola ao ponto de ter, como é que se fala? Traumas na vida. Todo mundo foi bulinado na escola, né? Você levou um esculacho? Não, o esculacho não era só... Aquela brincadeira chata de porra. Tu, aquela licença, aqui tem a licença mocão. Porra, tu senta, o moleque vai lá e te dá um cascudo na cabeça. É foda. Rio de Janeiro é pica. Mas então, isso não, esse tipo de brincadeira não te deixa com trauma na vida. Te deixa com trauma na vida porra, é bullying na infância por, sei lá, uma deficiência sua. Muito bullying durante vários anos. Eu não tive isso, então... coisas assim, traumas, nunca tive. Minha família sempre me tratou super bem. Relação com o pai, entendeu? Com a mãe, boa. Relação com meu pai, com minha mãe, boa. É tanto que hoje em dia, eu ainda moro com meus pais, entendeu? Eu pretendo sair, pretendo, mas somente quando eu casar. Se eu não casar, pra que eu vou morar sozinho? Cara, a pessoa vai morar sozinha, eu não tô falando todas, mas muitas pessoas que moram sozinho e ficam sozinhas, elas acabam desenvolvendo algum problema psicológico. Claro, estou falando isso como opinião, não como um profissional, que eu não entendo porra nenhuma disso. Mas acredito que sim, porque, porra, se você tá sozinho, quem vai estar te dando apoio, entendeu? Nas coisas que acontecem, pô, tu vai conversar com quem? Então eu prefiro ficar na casa dos meus pais ainda. Quando eu casar, eu fico com a minha mulher. Mas eu já levei duas separações pro rabo, agora tu preferindo ficar sozinho mesmo, viu? No teu caso, eu acho que é melhor sozinho. Deixa eu te falar uma coisa, mas... tá, aí eles pegaram e também outra acusação que chegou a ser feita é sobre você ter supostamente problema psiquiátrico, alguma coisa. Você toma remédio, alguma coisa? Ó, desculpa fazer essa pergunta, mas eu tenho que fazer. Não, verdade. Então, eu não tenho nenhum problema não, cara. Assim, psiquiátrico, eu tenho que tomar remédio não. O jeito de eu fazer vídeo realmente não é de uma pessoa normal. Eu admito. Eu faço coisas totalmente piradas e malucas, mas remédio nunca me receitaram, não. Até hoje não, né? Vai que daqui a 10 anos, talvez. Então, todas essas acusações aí são falsas, mais uma vez. Com relação aos dois moleques lá, você tá pensando em tomar alguma ação? O que você tá pensando sobre isso aí? Então, cara, é o seguinte. Diante da lei, se você... Hernani, se você presencia um ato de pedofilia... presencia um ato desse crime bem grave e você não faz nada, você tem que, né, você leva alguma punidade da lei. É isso que meu advogado falou. Eu não entrei em contato por causa dessas coisas, mas ele sempre fala essas paradas. Então, se ele tem tantas provas comigo, sobre mim, que eu sou pedófilo, que eu coloco uma criança de 13 anos no meu porão, sendo que, porra, no Brasil nem porão existe. É coisa de americano. É coisa americana. Aí, se ele fala isso com tanta certeza, cara, ele tem que provar, senão vai dar ruim pra ele, entendeu? Vai dar ruim pra ele, que eles estão. Os inscritos deles estão marcando a Polícia Federal. Marcaram o Bolsonaro, aí... eu vi. Senhor Bolsonaro. Excelentíssimo, cara. Bolsonaro. Existe um jovem do Rio de Janeiro que não sei o que e tal, e falando do você pro Bolsonaro, cara. Já pensou? Pensou se o Bolsonaro olha aquilo lá e fala assim: vou fazer um marketing agora. Vai lá, Polícia Federal, prende esse rapaz lá. Agora, imagina se a Polícia Federal realmente queira, sei lá, vir aqui. Eu até deixo meu endereço, já deixei meu endereço lá pra um monte de inscrito dos caras, pra eles, se eles quiserem vir aqui, né? Eles vêm, deixei meu endereço tudinho. Até meu CPF eu deixei. Deixei meu endereço tudinho. Imagina se eles vêm fazer... vêm averiguar se tem alguma pessoa em cárcere privado aqui e não encontrar nada. Eles vão querer ir na pessoa que fez a denúncia falsa. Concordo, entendeu? Concordo. Com relação a vamos supor assim... defesa jurídica. Tem gente falando que vai ingressar processo contra você. Você já recebeu alguma intimação, alguma coisa? Ou por enquanto nada? Não, já... Inclusive no processo da ela falou que me processou, né? Da Monique. Já faz um ano e não aconteceu nada. E outra, o processo... Acho que ela não entende muito de processo e nem sobre assédio. Mas assédio sexual não é desse jeito. Tem um vídeo maravilhoso sobre... Eu esqueci o nome do canal. Mas o rapaz, ele é advogado e ele fala sobre o meu caso. Como a Monique e eu. Sobre assédio sexual. Ele é advogado, ele fala... Não foi assédio sexual, porque assédio sexual envolve um monte de fatores que... tem a ver com a pessoa na posição maior, que é oprimir a pessoa na posição menor, eu sei. Isso. Como se fosse, por exemplo, se eu fosse seu patrão e queria te... Pô, você é meu funcionário e eu quisesse te bulinar por troca de cargo e tal. Seria um assédio sexual, entendeu? As duas pessoas que estão num nível ali igual, não é assédio sexual, entendeu? Mas, Caveira, a questão sua, agora, é lógico, você fez uma análise agora jurídica, tudo bem, mas saindo um pouco do jurídico, indo mais pro ponto de vista moral, eu acho que pra quem quer achar, quem quer encontrar problema, vai encontrar o famoso encontro pelo em ovo, porque eu não achei, eu confesso que eu assisti tentando encontrar alguma coisa, eu não consegui enxergar maldade. Você fez uma, eu passei por esse problema seu, eu tava numa live também, fiz uma brincadeira, o cara se sentiu ofendido, disse que virou meu pior inimigo, não sei o quê. Às vezes você faz uma... Na verdade, ô Caveira, agora indo pra um ponto de vista mais, assim, objetivo, como é que o cara se sente ofendido? Por exemplo, você virar pra uma pessoa que não te conhece, você não conhece a pessoa, aí você vira, por exemplo, manda a pessoa tomar no cu, como é que ela se sente ofendido com isso? Ou então no seu caso, que você falou, negócio de pirocada, você não falou nada objetivo, porque se eu virar e falar assim, ó, a mãe do fulano de tal é uma gorda, não sei o quê, aí eu tô xingando pessoal a pessoa, tô ofendendo a pessoa. Agora você fala assim, ah, não, você tem cara de quem tem que levar pirocada, como é que isso pode ofender a pessoa? Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso aí, por que, que você acha que aconteceu isso aí com você? Cara, eu realmente não... Eu não entendo, porque é o seguinte. Ela falou que foi a primeira vez dela no canal. Só que é mentira, cara. É porque, pô, o foda é que eu não posso provar que meu canal foi excluído, entendeu? É, mais ou menos uns 2 dias ou 3 dias antes, eu tava fazendo live de Resident Evil 4. E veio essa mesma pessoa, com a máquina de escrever e tal. E, no caso, tinha um meme também no meu canal, né? De primeira vez... Eu tô aqui primeira vez e tal, vários ADM meu falando isso, só pra mandar salve, entendeu? Uhum. Porque as pessoas viram que quando era a primeira vez da pessoa, aí eu mandava salve sempre. Então, chegou no momento que muita gente tava falando que era a primeira vez, quando o cara já tava no canal há anos. Mas então, quando ela veio falar isso, oi, primeira vez, porra, eu pensei o quê? Foi uma pessoa que tava sempre ali, né, no canal. Também que eu já tinha visto outra vez. E eu não fazia ideia que era uma mulher. Até porque, porra, o ícone do canal era era o símbolo lá da Umbrella e tal. Que no caso eu até provo no meu vídeo, né? É, mas ela não, falando que era ela. Mas, porra, a prova do meu vídeo é mentira. Não, é o caralho que é. É. Aí aconteceu. Eu falei, porra, eu fiz essa piada. Infeliz, no caso, é infeliz, é escrota. É, mas o meu canal é disso, é piadas do humor negro, pra você se sentir ofendido mesmo. Ah, quem gosta disso aí? Ah, foda-se, eu não te perguntei se você gosta. Falei que e tem muita gente que gosta, sejamos francos. É, tem. Porra, cara, eu pego 1k de pessoas na live, então 1k de pessoas gostam. Tem gente que fala, ah, cresceu só por causa de treta. Mano, eu pego 1k desde mês 5. Tá recente, é mês 5, mas a treta é o quê? Esse mês, é mês 7. Então eu não pego o carro antes, entendeu? Então não é meio por causa da treta. Mas enfim. Cara, eu realmente eu não sei, cara. O que as pessoas acham? Você acha que pode ter sido? Tô fazendo só uma pergunta. Só uma pergunta. Pode ter sido tudo proposital pra um plano de... Não, no caso é o seguinte. Como muita gente do meio do Resident Evil sabe do canal dela e tal, eu acho que é o seguinte. Ela vai nas lives do pessoal falando isso e tal, tentando, sei lá, escreve alguma coisa, o pessoal dá salve dela. Sei. Como ela já tá acostumada a esse tipo de recepção das pessoas meio que, sei lá, vangloriar, quando vê uma pessoa e, tipo, cagou pra presença dela, eu acho que ela se ofendeu, sei lá, o ego dela. Eu posso estar muito errado sobre isso, mas eu acho que é a única explicação, porque, porra... fazer tudo isso, porra, é impressionante, cara. E aí entra naquilo que eu também falei no programa que eu gravei sobre a história sua, que você já pegou, já pediu desculpa, a pessoa tá insistindo. Você pega e fala assim, não, mas já pedi desculpa. Eu te entendo, ô Caveira. Veja bem, eu te entendo no sentido que você já pega uma pessoa, isso é qualquer pessoa, ouvinte que estiver escutando, pensa na sua vida aí. Você já pegou, você fez uma piada infeliz, a pessoa não gostou, você já pediu desculpa, a pessoa tá insistindo. Você tá tentando acalmar o negócio. A partir do momento que não vai acalmar mais, aí você entra no meio da bagunça. Já que você quer zoar, vamos zoar então, vamos fazer piada sobre o negócio. Então aí eu concordo com você. Eu vi você comentando lá com um inscrito dela sobre... E esse inscrito dela pediu prova, né? Porque se eu pedir desculpa... Tu viu que eu mandei o vídeo? Vi, eu assisti. Desculpa. Então, cara, no outro dia, sem a treta ainda ter acontecido, eu vi que ela tweetou e tal, só que não... Né? Ela não é pequena e tal. Sei. Então veio ali 5 pessoas. Mas eu cheguei e pedi desculpa, né? Fiz um vídeo. Cara, eu fiz um vídeo pro canal de 10k, batendo menos de 1000 views por vídeo. Isso é pequeno. Ou seja, eu não fiz pra, ah, medo de sofrer um exposer. Não, cara, eu fiz por apenas respeito. Porra, eu desrespeitei? Desrespeitei. Mas é porque eu achei que, sei lá, era uma pessoa que tava sempre presente ali. Então, eu brinco sempre com meus inscritos. Então, eu vi que não era inscrito. Vi que a pessoa se sentiu ofendida. Eu pedi desculpa. Cara, pedi desculpa. Falei que eu estava errado. Falei que se ela quiser dar continuidade, quer dizer, quiser processar, processa. Entendeu? Mas... Chegou a fazer B.O. com você? Ela falou que sim, mas... Sei lá. Mas que B.O. que é esse que eu queria entender? Um B.O. Eu entrei numa live de YouTube e o cara falou que eu ia lavar uma pirocada? Como assim? Isso que eu não entendi. Não, desculpa, tô fazendo uma pergunta mesmo. Não, não é na maldade, não, cara. Caraca, eu realmente não sei como é que foi o B.O., mas... Enfim. Na época... Cara, eu não faço a minha ideia como funciona. Eu sei que é cyberbullying, mas... Mano, cyberbullying se eu fosse te atacar na tua... Tua inquieta na rede social fosse te atacar e tal. Pô, eu quebro na minha live. Mas então, aí ela falou que ela nem viu isso. Quem viu foi o marido dela, porque ela tava enojada da minha voz. Aí, hoje em dia, ela já fala... Quer dizer, há uns um mês atrás... Aliás, um mês atrás não. No início dessa treta, acho que foi dia 1º, com a treta do gringo, ela falou que não tinha falado desculpa e que uma desculpa já resolveria o caso. Olha pra você ver. Aí agora, uns 2 dias atrás... Quer dizer, agora que eu postei esse vídeo, ela tá falando que eu debochei na desculpa. Não, cara, não debochei. O título do vídeo foi o quê? Foi como tratar as mulheres. Eu tava espancando, tava matando as putas no GTA. Mas aquele título do vídeo foi pros meus inscritos, cara. Não foi pra debochar da situação. Se eu quiser debochar da situação, nem pedir desculpa. Você também é um capeta, hein, cara? Mas, cara, pô... Meu Deus do céu. E também foi um clickbait, né? Pros meus inscritos virem e tal. Entendi. Porra, cara. Impressionante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando chegou essa acusação grave, a pior de todas, que é a questão da pedofilia, como é que foi assim pra você, cara? Você recebeu uma notícia absurda, uma sacanagem dessa, assim, em princípio, se assustou? Como é que foi? A sua família ficou sabendo dessa acusação terrível? Como é que foi a história? Como é que se reverberou isso aí pra você? Cara, então, no vídeo do gringo... quer dizer, quando eu recebi várias mensagens de gringo, porque aquele vídeo do gringo eu nem vi. Eu falei, porra, vai falar a mesma coisa que o outro falou. Eu nem vi. Então, eu recebi várias e várias mensagens em inglês dos gringos falando sobre pedo, P-E-D-O. Uhum. Aí eu falei, porra, não sei o que é pedo. Obviamente era sobre pedofilia. Aí... Eu vi em inglês o cara falando sobre as crianças no porão, né, de 13 anos. Falei, pô, algum brasileiro falou isso, traduziu pro gringo e falou merda, né? Aí, ok, né, deixei passar só aquele hate do gringo aqui. Aí depois, eu não sabia desse vídeo da Central, acho que foi de manhã. Mano, eu recebi muita mensagem falando que eu era pedófilo, que eu ia morrer... Que, porra, já rastrearam meu IP e na minha casa me dar tiro. Que isso? Sendo que eu mesmo coloquei, porra, meu endereço no YouTube, no Twitter. Sei. Pô, só gente, tipo, 10 anos, irrelevante. O moleque vai me dar um tiro com 10 anos. Não, aí não. Mas então... Você foi meio perturbado, porque tem muita gente que te ameaçou. É verdade, mas, mano, não ligo. Mas então... até esqueci o raciocínio. Não, aí começou a aparecer os gringos, né? Aí começou a aparecer BR falando sobre pedofilia e tal. Eu falei, porra, que negócio é esse? Aí eu fui buscar meu amigo, o Lucas, que tava naquela live. Sei. Buscar ele no trem e tal. A gente voltou. Quando a gente voltou, no grupo dos inscritos tava falando sobre esse vídeo da Central. Aí eu vi, tava 100 e poucas mil visualizações. Aí eu falei, ih, a gente vai ter que fazer um react junto. Aí beleza, fiz a live de react. Aí durante a live que eu vi que o cara, porra, o cara tava xingando putão mesmo. Falando, isso é um pedófilo que tava reagindo. Mano, olha só, é absurdo isso. Reagindo à pornografia infantil no YouTube. Caralho, cara, que plataforma é essa? Você botar pedofilia. Mano, olha só, olha como é absurdo. O YouTube deixar eu colocar criança pelada, criança fazendo sexo. Já viu isso no YouTube, isso acontecer? Mas eu falei isso, não tem como, isso é... Cara... E os caras lá da Central acreditar num papinho desse também, eu vou te contar uma coisa, né, cara? Eles fazem de bobo, eles não são bobo assim, cara, eles fazem de bobo. Verdade. Detalhe que no vídeo tava tudo preto, né? Tava tudo preto. Mas o vídeo original é o Ricardo Milos dançando. Eu colocando minha mãe pra ver Ricardo Milos. E se você ver as expressões da minha mãe, você vai ver que ela tá vendo um negócio que... Mano, que não é uma criança fazendo sexo, não tem nem como ela reagir daquela forma, entendeu? Imagina meu pai rindo vendo criança fazendo sexo. Até parece, né? Caralho. E outra. Aí depois falou que eu tava reagindo também a uma garota... Uma garota de 12 anos. Tu viu isso, né? Aí deu o zoom só no, na thumbnail escrito de 12 anos. Aí eu provei, né? Mostrando que a thumbnail inteira era uma mulher já de mais de 20 anos, provando baby dolls de 12 anos. Tem muito vídeo no YouTube de mulher que usa roupa de quando era mais nova porque fica mais apertada, fica mostrando mais partes, entendeu? Mas nada de nudez. E agora está com a historinha que o rapaz que estava lá do seu lado, o Lucas, disse que pegou a pistola e apontou. Agora eles estão falando... cara, muito... Mano, o Lucas, ele só falou, pô, se tu tivesse aqui, ó, aí deu um tiro de airsoft. Mano, airsoft, arma de airsoft. Mas não quer fazer nada. Tu ia tomar um tiro de airsoft. Eu ia ficar vermelhinho só. Porra, ia matar, né? Caralho. E, aí estão falando que isso já é ameaça. Vê se pode, cara. Você... Pô, tiro de airsoft aqui no meu canal direto. Deixa eu te falar uma coisa. Então, quer dizer que, pelo menos o que eu vejo, o gringo traduziu errado. Que se eu tivesse dado um palpite pro seu gringo, deve ter visto lá 12 anos. Ele deve ter traduzido. Aí virou lá 12 years old. Ele falou, nossa senhora, é uma criança. Aí os manezão aqui compraram em vez de procurar. Vê se pode um negócio desse, rapaz. É mais complicado do que isso, cara. Se você ver, os meus inscritos, eles acompanharam tudo e jogaram tudo no grupo do WhatsApp. A Monique, quer dizer, o Speck, que é um speedrunner lá, ele entrou em contato com a Monique e a Monique falou, pô, vamos conversar sobre isso. O cara falando, pô, eu tô sabendo que você foi assediado por esse rapaz aqui, que ele tá usando trapaça. A Monique falando, pô, vamos conversar, não sei o quê, eu falo inglês, não sei o quê. E depois, o gringo, nesse mesmo vídeo, ele fala que não quer informar quem foi o tradutor, mas que traduziram pra ele e tal. E depois, quando fala sobre a Monique, fala que a pessoa não quer se... Como é que fala? Não quer aparecer, não quer divulgar informações sobre ela, sim, entendeu? E eu recebi... Eu tuitei pra Monique que ela tinha feito isso, né? Que tinha traduzido pro cara. Aí ela falou, isso é entre vocês e o EasyCap, que foi o gringo, né? Ou seja, todas aquelas informações foi a Monique que manipulou. Entendeu? O que a Central fez foi o seguinte: Ctrl-C, Ctrl-V. Tudo que o gringo falou, a Central falou. Mas são muito otário, bicho. Como é que são otários desse jeito, cara? Pô, foi complicado, cara. Mas assim, não tem como você provar que foi a Monique. Tá na cara, tá. Mas não tem como você provar judicialmente, na lei que você, né, juridicamente que foi a Monique. Mas, né, a Central nem analisou isso e já foi cuspindo tudo, todas essas informações. Cara, assim, eu não ligo pra essa parada, eu por mim foda-se. Mas imagine que foi uma pessoa que esteja fazendo, que sei lá, tenha vacilado sobre isso, sobre o assédio. Ah, vacilei, pronto. Imagina essa pessoa sendo acusada de pedofilia. Tinha perdido emprego. Porra, cara, tipo, se essa pessoa tivesse patrocínio, se essa pessoa tivesse, sei lá, cara, você acusar alguém de pedofilia, porra, pode chegar vizinho, pode chegar um monte de pessoa querendo matar essa pessoa. Você poderia ter sido linchado aí, ô Caveira. Não, eu não quero que é milícia. Eu não quero que é milícia, mano. Aqui é pico. Aqui é só pagar uma régua aqui pro PC. Tá, mas lá na academia, você dá uma bobeira lá, nego lincha, sei lá, ué. Não, mas então, falando sério. Se alguém chegar pra mim, e pode acontecer, né, sei lá, se alguém falar pra mim e falar, pô, tu não é aquele cara que é pedófilo, que eu vi isso aqui, você tá assediando criança e tal. Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar todas as... Mas o cara não vai vir perguntando, você acha? O cara vai vir num bando com um monte de pau com prego, dá paulada, não sei, bicho. Os caras são violentos. Não, eu luto Muay Thai, mano. Eu luto Muay Thai. mas você é um, né, ô Gaveira? É foda. Seguimos os caras com a marrita aí, 5. Aí. Mas tá tranquilo, cara. Morri, dá respawn em outro lugar. Ô Gaveira, deixa eu te falar uma pergunta. Com relação a essas coisas aí, você chegou a receber muita ameaça. Você falou que, inclusive, inscrito lá do canal dela, chegou a ameaçar que ia encontrar você tudo. Como é que você lida com essa questão das ameaças? Já ligaram aí, te ameaçando? Como é que é isso aí? Cara, vem uma chuva de cara que fala, ah, tu vai no inscrito, né, porra, vou te meter ele a porrada. Aí eu marquei com meus inscritos, 5 horas, quer dizer, 4 horas eu marquei com os inscritos. Só que meus inscritos em si, a gente tem um grupo, todo mundo que ia, fez um grupo, e falou, pô, cara, vem 6. Falei pra todo mundo de 6. E 5 horas, como eu falei pra todo mundo no YouTube, eu tava lá esperando sozinho. Uhum. Sozinho, pra ver era se alguém ia aparecer. Só os caras aparecer lá, pegar você, sozinho. É, porque senão iam falar, porque tá com bando, aí se acha. Não, aí eu fiquei sozinho. E nada? Sozinho, ninguém apareceu, eu dei 6 horas, veio o moleque, a gente foi zoar. Entendeu? É porque aquilo, cara, se você receber ameaças, assim, na internet, cara, é criança de 12 anos que acha que vai te intimidar. Cara, isso é... Eu sei, porque eu já fiz isso. Mas aí eu até tenho... Mas aí, 11 anos eu fiz isso. Aí eu sou obrigado a dizer, assim, que você é corajoso, cara, porque esse negócio de ameaça... nossa, cara, é foda isso aí. Tipo, você nunca ficou cabreiro, questão da sua família, nada? Os caras são covardes pra caralho. Inclusive, eles mexeram com sua família nessa perturbação. Botar coisa da sua mãe assistindo vídeo. Mas imagina, cara, eles são covardes demais, cara. Pois é, mas... Meu pai é uma autoridade aí, não vou revelar, mas tá tranquilo. Tá tudo tranquilo, tá tudo meu tranquilo. Meu pai e minha mãe usa arma e... Então tá tudo sossegado. Tu já sabe, né, o que que eles são. Você quer que tire da censura ou não? Não, precisa não. Deixa eu voltar agora na questão... só pra gente encerrar esse assunto, eu cheguei a comentar já há um tempo aqui que esse meio de jogo, de gamer, esse meio aí todo, nerd, eu não gosto mais, eu adorava essas coisas aí, mas eu acabei tomando raiva, porque tem uma massa muito podre que tomou conta disso aí, e que são feministas, esses progressistas, e eles tomaram conta disso... E é uma massa muito podre que tomou conta e aí tiraram o prazer, por exemplo, de você jogar um jogo, alguma coisa. Como é que você lida com esses caras, são chamados até, algumas pessoas chamam eles de soy boys, os garotos soja, que são tudo afeminado. Esses caras aí contaminaram esse meio todo aí de jogo, dessas coisas, Caveira? Então, cara, eu quero te dizer que eu tirei vantagem disso já há algum tempo. Quando meu canal foi excluído, e eu migrei pra esse que eu tenho, eu comecei... Sabe o que é? Can 4? É pornográfica? É. Pornográfica. Can 4 é o seguinte, você fica na webcam, né? Uhum. Aí o pessoal vai te doando e você vai fazendo coisa que o pessoal vai falando, entendeu? Como essa galera aí, tá politicamente correto e que é homossexual também, tava no meu canal... Entendeu? E tava falando sobre isso, sobre o assédio. Aí eu falei, porra, foda-se. Vou lá, fiz Can 4. Todo esse pessoal parece que se converteu na hora e queria ver a minha rola. Que isso? Sério? Aí eu recebi doação pra caralho. Aí, porra, eu fui fazer. Mas tá cheio de vídeo pelado, então eu tô rodando por aí. Porra, cara, se tu botar no X-Video, tem uma penca. Vou até fazer um compilado. Mas você não fica incomodado com isso, cara? Não. Não. Foda-se. Porque assim, cara, eu não tenho. Eu não tenho namorado, eu não tenho mulher, então por mim eu não fico. Agora, se eu tivesse uma mulher, aí eu jamais faria isso, entendeu? Quando você tava com a Morena Show, você não fazia isso? Não. Nunca, não, não! Não, eu não faria mesmo, não fazia mesmo, não. Não, eu fiz só depois que. Quando meu canal foi excluído, foi ela, né? Então. Aí depois que eu fiz isso, depois que a gente terminou e tal. Entendi. Mas você pretende uma hora sossegar. Não, cara, então, eu sosseguei. Eu não tô fazendo ainda essas coisas. Eu não tô indo atrás de mulher, essas coisas. Então, meu foco inteiro, cara, 100%, é o meu canal, entendeu? Nem tô... gandaia, nada? Não, nem isso. Eu nem saio de casa, entendeu? Só saio pra shopping com os colegas, mas não rola essas paradas, não. Entendi. É, a questão da sobre a Morena Show, você pode falar ou não? Isso aí é problema. Posso. Cara, como é que foi esse rolo dela apagar o seu canal, cara? Por que isso aconteceu, bicho? Então, cara, é o seguinte. Na verdade, isso foi um monte de coisa. Vamos lá. Primeiro, eu recebi um dia, a gente já tinha terminado, tal. E, porra, a gente tinha terminado feio. Aí, mais ou menos uns dois dias depois, eu recebi um anúncio. Eu recebi várias mensagens da OLX. Entendeu? Eu falei, porra, que porra é essa? Várias mensagens da OLX falando que eu tô vendendo um celular, um iPhone, por R$400. Sei. Falei, caralho. Aí recebi. Foi apagando, falando que foi eu. Aí, quando eu fui perguntar a alguém, a pessoa falou, pô, tá nesse anúncio aqui. Aí eu fui no anúncio e tava o nome dela, né, no anúncio. Uhum. Falei, porra, essa mina tá me ferrando, quer me ferrar, porra. Porque tava um spam absurdo. Toda hora tocando o celular, nego me ligando também. Isso aí. É foda. Aí eu falei, porra, tá de sacanagem. Aí o que eu fiz? Eu fui zoar também, né? Eu deveria ter deixado ali e nada disso teria acontecido. Eu acho, talvez. Eu fui zoar, né? Aí, durante uma live minha, eu peguei o número dela e botei nos comentários. Aí nem começou a mandar mensagem pra ela, mandar, sei lá, foto pelado pra ela. Nossa, mãe do céu. Um monte de coisa. Aí, ela ficou bolada, né? Ficou bolada, mandando mensagem pra mim, eu deixei pra lá. No outro dia, eu recebi uma mensagem de invasão na minha conta do Google. Uhum. Eu falei, porra, que porra é essa? Invasão aqui na conta do Google? Só que eu tinha lembrado que o único PC que eu tinha deixado logado era na casa dela, entendeu? A único. Aí eu falei, porra, só pode ter sido ela. Aí eu bloqueei, né? Bloqueei O acesso. Aí quando foi à noite, eu tava no shopping e cheguei em casa, fui fazer live, que eu já tinha deixado programado. Caralho, cadê meu canal? Aí tinha sido apagado, deletado. Eu falei, ih, fudeu, é ela. Aí eu peguei, aí apareceu a conta do Google e foi... Era o mesmo canal que tinha desde 2011 ou não? Isso. Uhum. Aí foi falando que a conta do Google foi... Alterou a senha, alterou o celular, que, né, que recebe o SMS, a verificação de duas etapas foi excluída e o canal foi deletado. Aí eu falei, caralho, fudeu. Aí procurei mais pra ver o último acesso da minha conta do Google e foi exato. Mano, não foi tipo na outra rua, não foi tipo uma cidade, outra cidade. Foi exatamente na rua dela e no endereço. Certinho. Mano, não tem como falar que não foi, né? Porra, pelo amor de Deus. Uhum. Então tem algumas pessoas que ainda falam, ah, não foi... não foi isso, só a Monique excluiu teu canal. Criaram teoria da conspiração. A Monique excluiu teu canal e tu tá botando culpa na ex. Cara, por que eu colocaria culpa na ex? Tipo, nada a ver. É um negócio besta de você saber o que foi. Você foi excluído por diretrizes do YouTube, pelo violações no termo de uso do YouTube, é só você acessar o canal. Você bota www.youtube.com/user/caveiragames. Você vai ver. Vai estar escrito canal excluído. Se tivesse sido outra coisa, ia aparecer. Termo de uso, diretrizes, foi violado, entendeu? Apareceu canal excluído e esse canal foi apagado, porque a pessoa apagou o canal. Entendeu? Simples assim. Aqui nesse programa a gente trata muito também da questão do estelionato amoroso, estelionato sentimental, desilusão amorosa. Com relação a isso, por exemplo, você acabou perdendo a sua renda por causa de uma atitude inconsequente de uma mulher, pô. Porra, nem fala isso. Cara, esse mês foi o pior mês da minha vida, eu diria. Eu não fiquei abalado disso ao ponto de, porra, ficar destruído, ficar sem saber o que fazer. Não, porque eu sou uma pessoa que, mano, se eu cair, eu levanto na mesma hora, entendeu? Eu não fico tentando choramingando, essas coisas, não. O que aconteceu nesse mês? Eu perdi o canal, né? Eu quebrei o braço. Quando eu quebrei o braço, eu tentei entrar no INSS, eu não consegui, porque falaram que eu tava disposto a trabalhar ainda. Que isso? Aí eu ia no trabalho, aí o trabalho falava que eu não podia trabalhar com gesso no braço, porque por causa do sindicato. Ou seja, fiquei 45 dias sem receber nada. Mas chegou a passar necessidade ou não? Não, porque eu moro com meus pais. Não, necessidade não, mas aperto imagina. Passou, lógico. Porra, com certeza. É, ou seja, não tive, não tive renda nem com o meu trabalho, nem com o YouTube. E aí também, no mesmo mês, a minha cachorra morreu. No mesmo mês, mano, aconteceu um monte de coisa. Foi caraca, foda. Maluco. É, mano, foi pica. Foi pesado. É, mas e durante esse, por exemplo, esse processo, você chegou a conversar com ela ou não? Como é que foi? Você não, me bloqueou de tudo que eu ia fazer. Não tinha nem como. Eu deixei pra lá até hoje. Você não leva essas coisas pro coração? Não, cara. Caralho, bicho, você é muito sereno, cara. Tô espantado. Cara, você não leva nada pro coração, maluco. É porque é o seguinte, se você ficar triste ou abalado com essas coisas, ou com raiva, você acaba guardando pra si e você vai arruinar sua vida, entendeu? Arruinar sua mente. Você vai ficar com a saúde mental fodida, entendeu? Então, pra mim, cara, as coisas já passou. Eu não levo pro coração. Eu não faço nada, eu fico tranquilo, sigo a vida, entendeu? Não, mas isso aí você tá certo. Mas eu sou muito rancoroso, eu guardo muita mágoa. Deixa eu falar uma coisa. É, agora o futuro aqui, daqui pra frente, o que você vai pretende fazer? Você vai tomar alguma ação com isso aí daqui pra frente? É, com relação a essa Monique, como é que você vai fazer pra encerrar isso aí? Não tem um jeito de você ligar pra ela e falar, ó, deixa eu seguir meu caminho aqui. Não sei, não tem como isso aí? Cara, ela não aceitou pedir desculpa da primeira vez. Imagine agora, entendeu? Sendo que ela, né, bloqueia um monte de coisa. Tô bloqueado no canal e no Twitter. É, uma coisa também que eu esqueci de falar foi sobre... Sabe que tem um vídeo meu, né? Um vídeo porno meu no X-Vídeos, né? Além das câmeras que você gravava, você também tem um vídeo pornográfico, certo? É. Então, não fui eu que postei no X-Vídeos. O que tá escrito no X-Vídeos é o seguinte. É, ex-namorada do Caveira, é, alguma coisa assim do tipo. Aí a Monique, o que ela fez? Ela espalhou esse boato que é a minha ex-namorada. Essa ex-namorada que excluiu o canal, entendeu? E não é. Cara, não é. Imagina se ela sabe disso, se ela souber disso. Porra, ela vai querer processar a Monique, entendeu? Imagina tu ter a tua imagem, porra, visada num pornô que nem é você. Mas todo mundo pensa que é você, entendeu? Ela, e tá, isso tá no vídeo do gringo, do Easy Cap, e tá no vídeo do canal de Central, falando que é a minha ex-namorada. Ou seja, isso aí tá, olha que coisa séria que você tá falando, isso aí tá rodando... Gente do céu, isso é muito sério. Isso aí tá, foi visto na gringa, foi visto por 1.800.000. E aqui no Brasil tá chegando em 400.000. Quer dizer que uma mentira, uma maldade dessa que tá sendo feita com a sua ex, tá rodando isso aí sem parar. E aí, por que aí esses movimentos feministas não vêm tomar partido, né, cara? Isso que é engraçado, né? É só quando é só quando o discurso combina. Você já viu isso aí, ô Caveira? É verdade, só quando convém. Caralho, e nossa, se só aí souber disso, você vai querer acionar todo mundo. Porra, cara, a pessoa conseguiu fazer duas merdas ao mesmo tempo, cara. Colocar a culpa numa pessoa que... Inocente. Quer dizer, colocar uma culpa numa pessoa que, porra, não fez nada. Quer dizer, não fez nada de pedofilia. Você pode falar que eu fiz a série, foda-se. Mas pedofilia, porra, pelo amor de Deus. E marcar outra pessoa que não tem nada a ver com a história, cara. Não tem nada a ver com a história, ela... Se ela souber disso, porra, culpa minha ela não vai colocar. Okay. Em mim não vai colocar. Ô Caveira, só pra gente encerrar, que eu sei que você tá com pressa, eu só queria entender mais algumas coisas aqui que são importantes. Com a questão da falsa acusação, pra voltar nesse ponto principal, quando você foi falsamente acusado, pessoas, inclusive no seu grupo do Facebook, tem registro disso? Isso é muito grave. Pessoas alucinadas, babando ódio, porque eles... Esse povo que diz que é paz e amor, esse povo aí todo que diz que é paz e amor, eles babam de ódio, você sabe disso? É, verdade. Eles têm um ódio que... E eles têm um ódio, de repente, que você, de repente, não tem. Você já viu isso? Interessante. Eles têm um ódio que, às vezes, e eu falo por mim, às vezes você faz uma piada, você não tem aquela maldade, mas eles babam de ódio, eles têm um ódio... É o que eu tô falando pra tu. Porra, os caras falam que eu sou a pior pessoa do mundo, mas, porra, a minha excluiu meu canal. Nem por isso eu tenho ódio dela. Entendeu? Eu não tenho ódio das pessoas, essas coisas. Se eu fosse uma pessoa monstro, porra, eu sei onde ela mora, porra, sei lá, eu tinha tacado fogo na casa dela, entendeu? Mas eu não fiz nada, nem perto disso, nem falei mais com ela. E lá no seu grupo tem registros de pessoas que entraram num nível de insanidade, de loucura, que estavam postando lá, tipo assim, desculpa ter que falar, mas eu tenho que falar porque tá registrado lá. É, esse caveira é estuprador, ele estuprou a ex-namorada, ele é pedófilo. O que que tá esperando pra Polícia Federal prender esse cara? Esse cara é perigoso pra sociedade. Como é que um cara desse tá solto na sociedade? Por quê? Tudo começou com um boato microscópico, com a história da CV. É uma menina, uma mulher vestindo roupa de menina. Você começou com esse boato minúsculo e a coisa vira esse nível de insanidade. E aí, Caveiro, eu tenho que resgatar aqui, você sabe disso, histórias, às vezes boato que rola em comunidade, favela, às vezes eles rolam como boato que fulano é o que eles chamam de Jack, que é estuprador. Ou então aconteceu uma história que você deve lembrar, de uma mulher que falaram que a mulher era bruxa, era feiticeira, mataram a mulher era inocente, não existia bruxa nenhuma. E mataram a pessoa. Então, eu queria que você falasse pra mim, pros ouvintes, como é que você enxerga essa distorção que é feita e começa a espalhar boato. E aí tem um monte de gente que agora, por exemplo, tá mal intencionado, tá mal informado e deve estar achando que você, Deus, desculpa falar, mas que você é estuprador, que você é pedófilo. Como é que você enxerga essa maldade, esses boatos que são espalhados aí? Como é que você enxerga essa questão, o Caveira? Pô, cara, assim, eu não sei nem o que dizer, entendeu? A pessoa que é... quer credibilidade numa mentira, cara. A pessoa quer espalhar o ódio. Além de estar espalhando ódio, espalha mentira. E mentira, assim, quando vai contada, chega na pessoa chega na boca da pessoa, vai crescendo. Vai distorcendo, porra. Primeiro falou que era minha ex, que tava no X-Vídeo. Agora tá falando que eu estuprei minha ex. Caralho, olha só a diferença, entendeu? Então eu só falo, cara, esse tipo de coisa pode destruir a vida de uma pessoa. Entendeu? Ah, mas você tem que ser destruído mesmo. Foda-se eu. Agora, as pessoas vêm fazendo isso há muito tempo. Não viu o caso aí do mais famoso, o caso do Neymar. Porra. E como falaram, hein? Porra, o cara perdeu pra... Mesmo o cara provando... Olha só, pra tu ver como que é essa galera aí do ódio do bem. Mesmo o cara provando... Todo mundo provando, os advogados provando que ele não fez nada. Tem gente que ainda fala... Ah, ele é estuprador até que se prove o contrário. Porra, cara. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O cara falou que eu sou pedófilo e não provou, logo eu sou inocente, cara. Não, as pessoas pensam assim, porra, ele foi chamado de pedófilo? Ok, ele é pedófilo. Não vamos deixar nem o direito dele de fala. Por isso que quando eu fiz o vídeo 10 mentiras sobre mim, teve gente que ainda botou nos comentários. Pô, esse cara ainda tenta se explicar. Então não tem o que fazer, porra. Caralho, então eu não preciso me explicar. Uma pessoa fala e tá certo. A gente tem que ver. Foda-se prova, tem que ver. Mas cara, isso aí é muito característico dessa geração. Você já viu? Se você não fala o que eles querem ouvir, eles já viram essa insanidade. Sabe, é uma loucura muito grande. O que mais pesa nessa galera, o que eu mais vejo, o que eu mais vi em alguns comentários, eu não vi todos, agora não tô nem lendo, mas o que eu vi em alguns comentários é o pessoal incomodado e muito incomodado pelo fato de eu fazer o que eu faço e ainda o YouTube não desmonetiza, entendeu? E ainda o YouTube deixa. O YouTube ainda deixa ganhar dinheiro, entendeu? Pô, cara, qual o teu problema em eu ganhar dinheiro? Ah, porque fulano é desmonetizado por fazer tal coisa. Sim, cara, eu também sou desmonetizado em vários vídeos. Mas quando é vídeo que eu não faço esse tipo de coisa, eu tenho monetização. Eles pensam que, porra, todo vídeo eu mostro a bunda. Todo vídeo eu faço não sei o quê. Todo vídeo, sei lá, eu mato um gato. Essa é a visão deles. Porra, a visão dele é que, porra, 100% dos meus vídeos é tudo ódio, preconceito e os caralho. Sendo que, na verdade, você brinca com tudo isso aí, cara. Eu nem vi maldade nas coisas que pois você faz. Ó, eles me chamaram de homofóbico, sendo que eu chamei um traveco aqui pro travesti pra live e beijei ele. Nunca vi um homofóbico fazer isso. Ele me chama de racista, sendo que até hoje eu só namorei negra. Só isso, só negra. Ele me chamou de mais o quê? Me chama de mentiroso, mesmo mostrando provas da verdade. Entendeu? E chamaram também de misógino. É a pessoa que odeia mulher. Caralho, eu odeio mulher. E moro com minha mãe. Caralho. Essa galera Mas a sua sorte é que você não tem problema assim, com emprego, com essas coisas, né, cara? Porque imagina se uma coisa dessa circula, ou então numa faculdade. Você já pensou, cara? Que perigo. Pois é, cara, mas pode ter sim, né? Caso chegar, é porque não chegou, né, na boca das pessoas. É porque, assim, pessoas assim que, por exemplo, o cara é dono de empresa e tal, Ele não fica perdendo tempo em, né, jogo de internet, né? Se fosse caso, assim, que, sei lá, tivesse em todo tabloide, na revista, falando, aí sim, as pessoas iriam saber. Mas como isso está acontecendo no universo gamer, então não vai chegar na boca. Mas eles são maldosos, viu? Se eles descobriram a empresa que a pessoa trabalha, eles vão lá, você sabe disso. Eles marcam, eles ligam. Pô, cara, os caras que te marcaram com o Bolsonaro, cara. Imagina isso, maluco. Caralho. Meu Deus do céu. Esse eu cheguei a ver, eu ri pra caralho. Bom, pra gente concluir o final, como é que você enxerga as perspectivas daqui pra frente, ô, Gabriel, com relação a isso? Você acha que o seu caso talvez vai servir como um emblema? Como é que você enxerga a questão do feminismo? Tem gente que diz que ele tá retrocedendo, e uma prova disso, supostamente, seria que, mesmo você sendo falsamente acusado, várias pessoas te defenderam. Apesar que pouco, nenhum programa teve coragem, porque os programas são tudo aí, esses nerd feministas aí. Mas como é que você enxerga essa questão aí? Você acha que o seu caso, daqui pra frente, a perspectiva é melhorar? Como é que você enxerga essa questão do feminismo, disso aí? Cara, na verdade, isso só tende a piorar, infelizmente, cara. Cada coisa absurda que a gente vê. E você vê que essa galera da lacração agora tá sendo bastante racista, né? Galera da lacração que é negra tá sendo racista com branco. Aí fala, racismo com branco não existe. Claro que existe, cara. Claro que existe. A pessoa não sabe a definição de racismo, entendeu? Eles querem dividir branco com negro, já viu? Eles querem dividir, com gay. Cara, eles querem dividir todo mundo. Quer dividir pessoa que tem... como é que eu posso dizer... Que tem opinião de política diferente, que tem opinião religiosa diferente, que tem... Mano, se sua opinião for diferente, eles querem você longe. Cara, não pode ser assim. As pessoas têm que ser mais unidas. Se você é opinião diferente, ok. Faz o seguinte, quando você vai num restaurante com umas 10 pessoas, 10 amigos, todo mundo não pede prato diferente, mas não tá todo mundo ali comendo junto? Tudo junto. Porque não pode ser assim, cara. Todo mundo fazendo coisa diferente, pensando diferente, mas todo mundo junto. Porque, cara, sociedade é isso. Sociedade não é todo mundo pensando de um jeito, não. Sociedade é todo mundo unido. E eles não conseguem aceitar que tem uma pessoa que pensa diferente. Eles não conseguem aceitar que o seu humor, por exemplo, é diferente. Mesmo. Vem com ódio mesmo. Não, não consegue, não. Cara, é porque, assim, internet, ela te dá um poder pra fazer isso, entendeu? Porque atrás da internet a pessoa não tem medo. A pessoa não faz ideia das consequências, entendeu? Agora, ninguém faz isso perto. Ninguém faz isso de frente a frente. E ninguém faz exemplo, isso vai lá assim. Aqueles baile lá do A versus lá do B. Lá não tem, por exemplo, isso aí, né? Lá o negócio é feio. Porra, vem aqui, vai no baile aqui e fala que o traficante que tá sarrando na mulher ali tá fazendo errado. É machista? É assédio, é machista. Vai lá. Então você acha que o seu caso, no fundo, você acha que não vai servir pra nada? Vai continuar tendo falsa acusação? Você acha que vai continuar tudo igual? Cara, vai continuar tudo igual se não for pior, né? Porque essa galera não para, tá convertendo mais gente. Eu não sei de onde tá saindo tanta gente assim, cara. É muito tóxico. Por isso que eu nem fico no Twitter. O que mais concentra dessa galera é no Twitter. Eles são doentes mesmo. Meu Deus, é um absurdo demais, cara. As coisas que eu vejo no Facebook, só fico no Facebook. As coisas que eu vejo no Facebook, os prints do Twitter... Porra, a galera é totalmente insana, cara. Maldosa, já viu a maldade que eles têm? Mano, o pensamento, porra, é absurdo, cara. E detalhe, é real, não sou eu que só zoo, é real, real mesmo. E é uma maldade que de repente eu e você não tem, você já viu? A maldade de repente, como eu já denunciei aqui no programa, de querer ir atrás do emprego do cara, você entendeu? Ele não se contenta só em debater com o cara, ele tem que ir lá no emprego, tirar o emprego do cara. Você já pensou um negócio desse, seu cabelo? A seriedade disso, cara? É que você é um privilegiado, ainda bem que você não, nada disso vai te afetar. Mas, ô Cabelo, eu fiquei realmente preocupado com a sua situação, cara. Você poderia ter ido, dependendo da comunidade que você mora, você poderia ter ido parar lá no pneu, famoso micro-ondas. É foda. Ai, muito obrigado, Cabelo. Isso aí foi excelente. Eu queria que só você desse um último recado aí agora, pra finalizar. Eu queria que você falasse com tempo livre, hein? Um último recado pra... Aqui, nesse programa, a gente ajuda muito homens aí que estão passando por problema de desilusão amorosa, falsa acusação, desrespeito, violência doméstica. Tem muito homem sendo agredido, viu, Caveira? Muito homem sendo agredido. Verdade. Eu queria que você mandasse um recado pra esses homens aí que estão te ouvindo e com relação... Mandasse um recado pra esses homens que estão te ouvindo e também com relação ao que, como reagir quando for falsamente acusado. Por favor, tempo livre. Cara, então, sobre os homens se agredindo e tal, isso é liberdade que os homens dão, entendeu? Certos homens dão liberdade. Eu passei por isso. Uma ex-namorada minha já tentou me agredir. Quando ela agrediu uma vez, eu não agredi de volta nem falei nada. Na verdade, eu fiquei bolado, mas eu não cheguei a dar uma represária. É, mas depois, quando ela fez a segunda vez, aí eu já cortei ali uma pela raiz, já não quis mais nada. Porque, cara, essas pessoas, elas não são agressoras, assim, do nada, entendeu? É porque você vai deixando, você vai dando corda. Pelo fato de você ser mais forte por ser homem, você acha que você não deve fazer nada, entendeu? A gente é ensinado assim. Verdade. Eu não tô falando pra, porra, ela te bateu, você, sei lá, dá uma voadora nela. Não tô falando isso. Uhum. Tô falando pra você, sei lá, cara, não deixar isso ir pra frente, entendeu? A primeira porrada que você levar, ou a primeira tentativa de porrada que você for levar, você já corta, já não quer mais. Porque a pessoa que vai te agredir não tem respeito nenhum por você, entendeu? Você bate nos seus pais, bate na sua mãe? Não, por quê? Porque tem respeito, entendeu? Outra coisa é sobre as pessoas que são falsamente acusadas. Mano, se você for falsamente acusado, não faça igual eu. Não fica, de boa, nada vai acontecer. Cara, procura um advogado. Procura um advogado nisso. E o advogado... vai ver, ele nem vai te cobrar nada, só vai cobrar, né, os 30% lá. Uhum. Porque isso é causa ganha, cara. Uma pessoa vem e te chama de pedófilo sem ter prova nenhuma, isso é causa ganha. O advogado vai ganhar em menos de 2 meses, entendeu? Processa a pessoa bonito, processa de todas as formas possíveis, porque, mano, isso é uma acusação foda. Imagine, porra, 2 milhões de pessoas viram na gringa. Nossa, quase 500 mil viu no Brasil, entendeu? Então é foda. Não faça isso, não faça igual eu. Vai atrás dos seus direitos, tá? Não fica dando mole, entendeu? Porque você pode dar ruim pra você. Porque pedofilia, ninguém... Mano, nem uma pessoa sã vê que é uma pessoa pedófila vai ficar tranquilo, vai ficar de boa. Nem às o tráfico suporta. Às vezes a pessoa não quer nem ver o teu lado. Por exemplo, um vizinho teu que é invocado, vê que você é pedófilo. Ele nem vai te perguntar. Ele vai chamar mais pessoas e vai te sentar o cacete, vai te linchar. Verdade. Entendeu? Já vi um monte de casos disso aí, é foda, é complicado. Mas então, essa questão é muito perigosa, porque só o relato da vítima eles já estão aceitando. Não precisa provar, não precisa nada. Você já pensou num negócio desse, cara? Foda. É complicado mesmo. Então, mano, não dê mole, não dá mole pra isso aí. Enquanto as pessoas, os haters que estão vindo no meu canal, pode vir. Pode vir todo mundo, dá muito dislike, cara. Que o AdSense, ele tá bombando demais. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês. Meus inscritos não vão me defender. Vá lá no outro canal, vai no Tretanil e fala mentira mesmo. Fala que, eu assediei todo mundo e foda-se. Fala aí, pra bombar, mano. Aqui é pra bombar. Pode falar tudo aí. Defende. Eu achei ninguém. Engraçado que o pessoal pegou esse negócio de pra bombar. Agora é tudo pra bombar. Pra bombar. Dessa não. Como eu falo, se o canal não cair, ele bomba. Ai, ai. É isso aí, Caveira. É isso aí, ouvintes. E falou! Valeu, galera.